É uma ação de sensibilização hoje na Feira Mensal, dado que é um dia em que várias pessoas do concelho se deslocam à sede e como houve alterações na legislação florestal no fim do mês de janeiro, nomeadamente com a realização de queimas e queimadas, nós viemos fazer uma ação de sensibilização para informar as pessoas. É importante que as pessoas saibam a esta altura? É importante que as pessoas saibam que para fazer uma fogueira é necessário comunicar. E comunicar é telefonar para a Câmara Municipal ou irem à Câmara Municipal e têm que nos dizer o número de contribuinte, o nome completo, a morada, o telemóvel, o local onde vão fazer a queima e a data em que a pretendem realizar. Nós inscrevemos todos estes dados no site do ICNF e automaticamente o site diz se as pessoas estão autorizadas ou não a fazer a queima. Recebem também uma mensagem no telemóvel com essa autorização. E até quando é que é possível fazer queimas ou queimadas? Isto é avaliado em conjunto com o Instituto de Meteorologia e depende do estado do tempo. Em julho, agosto e setembro não é permitido e durante o resto do ano depende do tempo. Por isso é que é necessário que as pessoas comuniquem, que é para saberem na hora se podem ou não realizar, dependendo do tempo que estiver. Sim, se em março houver dias de muito calor, poderá acontecer não ser possível realizar as queimas. E como é que está a ser aqui a aceitação das pessoas quando são abordadas por vocês, elementos da Proteção Civil? As pessoas acatam de bom grado esta informação porque elas desconheciam esta alteração à lei. No entanto, também tem havido algum desagrado porque algumas das pessoas falam que isto é uma forma das pessoas deixarem de fazer. Eu acho que as pessoas não devem deixar de fazer, acho que devem continuar, porque isto acaba por ser uma salvaguarda para todos nós. Elas queixam-se que será a burocracia a mais para fazer uma simples queimada. Sim, que é precisamente isso. Elas acham que é um pouco de burocracia a mais, mas pelo menos ficam salvaguardadas de qualquer perigo que possa acontecer num dia com vento e com calor, porque em dias de vento e calor elas não vão ser autorizadas a queimar.